Pela Rádio USP FM, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Segunda-feira próxima passada, lá fica imóveis e esteve em festas, pois foram os aniversariantes da última segunda-feira, funcionários da nossa querida Lafique Imóveis, o Sr. Paulo Sérgio Pinto e Dona Eva Isabel Ferreira, que ouviram os parabéns a você e receberam também as felicitações dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho e de toda a equipe daquela casa, de seus familiares e também da nossa equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Pelo nível da última segunda, parabéns, Sr. Paulo Sérgio Pinto e Dona Eva Isabel Ferreira. Mas vamos nós com música. Vamos atender ele que reside na cidade de Porto Ferreira. Porto Ferreira sempre aos domingos conosco, hein? Porto Ferreira também amanhece ao som de um jinho, um coreto, a música e a saudade. E a Inesita Barroso, aquela mesma que faz aquela audição pela televisão Cultura em São Paulo. Viola, minha viola, e programa que eu gosto. Inesita Barroso, talentosa cantora. Ela defende o motivo popular Meu Casório, que coisa maravilhosa. Jorge Galati, que viveu a São Carlos. Jorge Galati compôs. Arranjo do Chico para o conjunto de cegos, titulares do ritmo, em homenagem à nossa querida e vizinha localidade, Saudades de Matão. Tudo isso para ele, que reside aqui em São Carlos, o senhor José João Artúrio. Bom dia, amigo. José João Artúrio, pela vez primeira, escreve uma cartinha para nós e ainda gostaria de ouvir do Gordurinha. Gordurinha dando um show de interpretação nesta composição Lamento, Súplica Cearense. Olhava por todas as bandas, não fartava mesmo nada. Tinha pamonha, milho verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Tinha pamonha, milho verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Acompanhamento do meu casório, eu tinha 20 cavalheiros, tudo contando história, ia pro caminho inteiro. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. O enxovar do meu casório veio de Botucatu, camisa de baeta, paletó de pano azul. Ai que lindeza, que vistaião, sapato branco, gravata de riscadão. Ai que lindeza, que vistaião, sapato branco, gravata de riscadão. Nós fomos até na capela, seu vigário a perguntou. Você quer casar com ela? Tô querendo, sim, senhor. Se é de vontade, espicha as mãos,

pra ver se nasceu uma planta no chão. Oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. E eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e dele pedindo cheio de mágoa pro sol inclemente se há de tirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Que sempre queimou o meu Ceará. Com gravações autênticas e originais da Era de Ouro do Rádio, das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br ou mande uma carta para nós colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Araraquara, ele reside no bairro do Carmo, está em nossa sintonia, e ele diz que as suas amizades também não perdem. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele elogia os nossos ouvintes, nos elogia também. E nós, em nome do Juninho, em nosso nome, em nome da Eulália, nós agradecemos. Senhor Rafael Homero Medeiros, conosco do bairro do Carmo, lá em Araraquara, gostaria de ouvir com a saudosa intérprete Adivina Elisete Cardoso, em arranjo do pianista Renato de Oliveira, Elisete Cardoso, do Antônio Maria, O Amor e a Rosa. Guarde a rosa que eu te dei. Acorda Maria Bonita, do Antônio dos Santos, também. Aqui, com o Crio Nordestino, atendendo o nosso gentil ouvinte do bairro do Carmo de Araraquara, Sr. Rafael Melo Medeiros, que ainda quer ouvir, do Raul Ferran, esta composição maravilhosa, vendida pelo Francisco José, arranjo Carlos Ferreira de Souza, Coimbra. Guarda a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor. Guarda a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz. A rosa vale mais que a tua dor. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Esquece os males que eu te fiz, a rosa